O nosso tema hoje é felicidade no lar. Felicidade é um estado, uma sensação de bem-estar, né? É difícil, muitas vezes, a gente conceituar o que é felicidade, porque de acordo com aquilo que nós estamos buscando, talvez a gente vá dizer, ah, felicidade é isso, felicidade é aquilo. Mas na essência é uma sensação de bem-estar, é nos sentirmos bem, é termos a consciência tranquila. E quando se fala de consciência tranquila, significa podermos dizer que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance e deixamos de fazer coisas que não deveríamos. Então, por isso que nós temos muitas vezes a consciência tranquila. Não, eu não fiz nada de errado e eu fiz o melhor que eu podia. São dois pontos, né? O erro e o acerto. Mas, dentro dessa visão de felicidade, muitas vezes nós colocamos o nosso foco em coisas materiais, em bens. Ah, eu preciso ter tal coisa. Eu preciso ganhar tanto. Eu preciso... Essas coisas são todas efêmeras. Elas passam. Elas têm um período de duração maior ou menor. Por si só, elas não se sustentam e não garantem essa felicidade. O maior exemplo disso é o consumismo. Que nós queremos uma coisa, nós temos essa coisa e nós já queremos ter outra. Porque aquilo ali não é uma fuga, muitas vezes, não é o ponto que nós queremos chegar. Então, vendo isso, não é aquisição de bens. Mas, quando nós reforçamos a nossa espiritualidade, que essa nossa relação com a vida toda, não só com o lado espiritual, mas a vida toda, né? Quando nós conseguimos sentir amor e emanar amor, nós nos sentimos felizes, né? É fato. Nós já sentimos várias vezes isso. Então, nós confundimos essas buscas através das coisas ou através das pessoas, mas não é o caminho. Nós estamos normalmente em estado de conflito interno, de perturbação, porque nós colocamos essas nossas necessidades ou os nossos conceitos verdadeiros em tudo que está fora. Em tudo que está fora. Então nós achamos, como eu vou repetir de novo, que para ser feliz eu preciso ter tal coisa ou ter tal pessoa. Quando a felicidade, ela é o estado interior. A gente vai falando e várias coisas vão sendo colocadas na nossa memória de coisas passadas, né? Então a gente vai lembrando, ah, tal situação ou outra. E a gente vai reafirmando essas questões de felicidade. Felicidade no lar. Onde é que nós estruturamos a nossa harmonia para o nosso dia? Dentro da nossa casa. Aliás, casa e lar são até diferentes, né? A casa é quase uma coisa física e o lar é uma coisa aconchegante. É um lugar onde eu me sinto bem, onde eu sou, me sinto protegido, onde eu consigo me colocar de forma verdadeira. Sendo ele um lugar de estrutura para que eu possa me manifestar cada vez melhor, eu preciso fazer dele um lugar saudável. Muitas vezes nós pensamos ou objetivamos a nossa vida, essa busca pela felicidade, de uma forma muito material. Então, somente quando a gente é mais novo, né, a gente diz assim, ah, quando eu, em tal estágio da minha vida, eu quero ter isso, aquilo e mais não sei o quê. E são coisas fáceis. As coisas materiais já são mais fáceis de serem alcançadas. Só que muitas vezes nós alcançamos elas e não conseguimos ser felizes. Porque nós não conseguimos ser felizes isolados. Se tu na tua casa, tu estiver com todos esses objetivos alcançados, mas alguém, um dos membros, não estiver bem, pelos mais diversos motivos, tu sofre junto. E tu te sente infeliz. Então nós temos que aprender Qual é o nosso objetivo na vida? Não é o ter, né? É o fazer. Lá no segundo mandamento que Jesus estruturou, Jesus foi o espírito mais elevado que passou no nosso planeta, que reencarnou no nosso planeta. E ele é mais do que inteligente, ele é sábio. E ele disse assim: faz para o outro aquilo que tu gostaria que fosse feito para ti. Da nossa forma de interpretar isso, materialista, a gente pensa assim: então eu vou fazer para que eu receba, para que eu ganhe de volta. E não é isso. Quando ele coloca esse mandamento, ele diz o quê? Tu só vai te abastecer internamente pelo fato de servir, de fazer. Não tem outro caminho. Foi o que ele fez durante a vida dele. Então, se nós pegarmos e estudarmos a vida de Jesus, a gente vai ver o que ele fez. Doação. Estendendo a mão, ajudando, não julgando, amando. E se ele é o nosso maior exemplo, por que que nós continuamos nos modelando pelos iguais a nós? Por aqueles que continuam errando tanto quanto nós? Porque daí nós justificamos os nossos erros através dos erros dos outros. E isso não traz felicidade. Isso traz infelicidade, sofrimento. Tem um livro antigo lá do Antigo Testamento, antigo do Antigo Testamento, que é o livro de Eclesiastes, que ele tem uma frase que diz o seguinte: a felicidade não é desse mundo. Daí a gente pensa, mas então se a felicidade não é desse mundo, a gente está ralado, né? Porque a gente está aqui buscando a felicidade e não vai alcançar nunca. Mas o que ele quer dizer é que ela não é desse mundo de matéria que nós achamos que tendo nos tornaremos. Não. A felicidade é uma conquista interior. O próprio conceito já diz, né? É um estado de espírito elevado. Sabendo disso, então, se a felicidade não é desse mundo, se nós estamos aqui transitoriamente, de passagem, estagiando, porque o nosso lado é o lado espiritual, somos espíritos encarnados, o que que nós estamos semeando para a verdadeira vida? Que é aquela onde nós podemos alcançar a felicidade. Então, são questionamentos que são importantes a gente ir fazendo, porque eles vão nos dando, além do rumo, os limites. Os limites do que eu devo fazer e do que eu não devo. Porque tais atitudes me geram problemas. E outras vão abrindo portas, vão mostrando estradas, caminhos, caminhos bem mais luminosos do que esse que muitas vezes nós estamos passando. A vida é uma experiência magnífica. Por mais difícil que ela seja, ela é magnífica. Porque nós só aprendemos através das dificuldades. Quando a vida está transcorrendo feliz, a gente só aproveita, a gente só relaxa. Nós não nos movimentamos no sentido de crescer. Então é na dificuldade que a gente coloca a mão na consciência e pensa: por que que está acontecendo isso? Por que que eu estou passando por essa situação? Será que a culpa é de quem? Se é que existe culpa, mas então vamos chamar de responsabilidade. O que que eu tenho que aprender e desapegar nesses conceitos que a vida está me oferecendo, nessas oportunidades? Porque ela é magnífica, porque ela nos apresenta todos os dias oportunidades diferentes, oportunidades de crescimento, de abrir os olhos, de abrir os ouvidos, para poder ver verdadeiramente as coisas que os olhos não veem. Os olhos veem instantes, mas por trás do instante tem algo que gerou isso. Então a compreensão, o sentimento nos favorece nesse sentido. Felicidade no lar depende muito daquilo que nós estamos semeando ali dentro, do que nós estamos entregando de verdade para que ele seja um lugar onde eu possa chegar, querer ir e me sentir bem e acolhido, e consiga fazer os que estão ali sentirem a mesma coisa.